andrecedesmoral.com.br. Faz uma pressão mundial assim, ó. Como diz Bob lá, o mercado ria. Eu falei forró e chorou, papai. Sozinho, numa fazenda, por onde eu ando, eu só vejo ela, até meu cavalo sente saudade dos galopes que eu dava com ela. E ela sumiu, fugiu com um fazendeiro que carregou. E hoje eu vivo tão sofrido, sem ter notícia do meu amor. Tô sofrendo, tá doendo, me iludi no amor. É castigo, não faz isso comigo. Volta logo, por favor. Tô sofrendo, tá doendo, me iludi do amor. É castigo, não faz isso comigo. Volta logo, por favor. Tchau. E abra a bala e solta o som, papai. É a pisada mais segura do Brasil. Sozinho, numa fazenda, por onde eu ando, eu só vejo ela, até meu cavalo sente saudade dos galopes que eu dava com ela. Mas ela sumiu, fugiu com um fazendeiro que lhe carregou. E hoje eu vivo tão sofrido, sem ter notícia do meu amor. Tô sofrendo, tá doendo, me iludi do amor. É castigo, não faz isso comigo. Volta logo, por favor. Eu tô sofrendo, tá doendo, me iludi no amor. É castigo, não faz isso comigo. Volta logo, por favor. Eu falei forró, Babilão. André Cedes, o mural de Ibicoara.